Kona 020 SN, identificação autorizada, chegada à mar e descer para 4.000 pés, o ajuste no 014. Chegada à mar, autorizado, 4.000 pés, 34.000. Gol 805, redução 2009. 2009, gol 805. 200, confirme. Afirmativo. Gol 805, desce para 2.000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. Para 2.000, livre LS, reporte estabilizado. Gol 805. Estabilizado no localizador 5837. 5837, complete aproximação, torre no 9862. 86, boa, 5837. Estou em Salvador, boa noite, obrigado 5837, fui LS, pista do zero, baixada entrada do lado. Web Jet 5837, avistado, autorizado, pouso 100 grau 079. Livre pouso, pista do zero, 5837. Rodou, voo no 643, sem alta. No 643, a série identificação autorizada a chegada Bonfe, de seu 050. Chegada Bonfe. Gol no 805, complete aproximação, torre no 9862. Gol no 9862, obrigado, boa noite. Boa noite, gol no 805, estabilizado na VLS. Boa noite, avistado, já me encontrei embaixo travado. Gol no 805. Jet 5837 no solo Zuno 1, libere à direita, na Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, sem definição do estacionamento no Pátio 3. Direita, Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, 5837. Torre, gol no 805, final normal, trem embaixo travado. Autorizado, pouso 1 no 0 grau, 07 nós, gol no 805. 05 tem livre pouso, não no 0. Controle Salvador, muito boa noite, estado 3600, tá com a informação Alfa, cruzou no 60, 1950 para continuar. Boa noite, identifique, desça 060 na chegada, Mari, 1014 é o ajuste. 1014, 060, Mari, estado 3600. O gol no 020, desça para 2000, livre LS em forma estabilizada. 2000, livre LS, informará estabilizado, gol no 020. Cadê? Gol no 805, no solo Zona 4, libera à direita na Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03 do Pátio 1. Sente, Eco, Alfa, Kilo, posição 03 no Pátio 1, gol no 805, vai livrar à direita. Pai, poderia confirmar novamente a extração do Gol no 805, por favor? O senhor está na Alfa agora, primeira esquerda, quilo, pátio 3, e vai estacionar na posição 03 do pátio 1. Certo, agora na Alfa, vai livrar direita, quilo, para o pátio 3, esquerda, na quilo, para o pátio 3, na posição 03 do pátio 1. Obrigado, Gol no 805. Confirmo, próxima esquerda. No 805, seu portão mudou para o 01. Afirma, agora para o 01, vou no 805. Voo 643 para 2000, livre ILS em forma estabilizada. Transmissão então, marinha estabilizada, voo 643. Quatro três, inicie redução para 1809 em forma estabilizada. Está na redução, tomarei estabilizado. É o Pingueroma. Afirmo, 01. Gol no 020, chame torre agora, 18.6. 18.6, 020. TAM 3600, prossegue via para 2000 em forma estabilizada. Via 2000, reportaremos para 3600, libera a velocidade. Livre. Velocidade livre agora, da 3600. Cadê? Oi? Tô pousando aqui em Salvador. Beleza, também. Pô, pensei que ia pousar em Aracaju. Tô com ciúme. Não, daqui a pouco eu tô trabalhando no lugar errado e não sabia, né? Bono 020 na escuta da torre. Na escuta. Yuri, pouso no ano 0, vento no 00 graus. Com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. De pouso, altímetro no 0 no 3, sem com meia dúzia, Bono 0, 20. Também a informação está um pouquinho abaixo aqui, tá? 5.000, 3.600, pode ser? Livre. Obrigado. Cruzado em LS com a pista V, são 643. Eu no 643, torre agora, 18.6, com pouso. 18.6, vamos tentar. São 643. 643 é parte externa. 643. Salvador, boa noite, Bono 606, 4200 para 0, seguinte da informação alfa. Boa noite, identifique, prossegue via para 2000, 1013 é o ajuste, informe estabilizado. Gente, prossegue via para 2000, 1013 é o ajuste, Bono 606. Solo aos 23, livre direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, já chamar para ingresso na principal, 020. No 646, check-train, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Baixar travar no 643, livre pouso. Pátio Pátio Principal, Gol no 020. 3600. Confere, torre 186. 186, obrigado por tudo. Meu Jorge Luiz manda um abraço pra ele, é o Davi aqui. Ele tá falando dele. Um abraço, até a próxima. Pô, rapaz, o Jorge já tá na reserva já. Vida boa, do negão. Valeu, um abraço aí, meu irmão. Tá bom. Abraço, até mais. 3, se é um tanque da cidade de futebol, agora no 643. Você escuta. Torre Salvador, boa noite, são 3600, vai passar a Sumbra, tá embaixo travado. Torre 3600, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, com 8-9, altímetro 1-0, 1-3. Agora 1-0, 1-3, livre pouso na 1-0, são 3600. No 643, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, Portão 612. Pátio 3, Pátio Principal, Portão 612, agora no 643. Solo 30, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso Pátio Principal. Alfa Kilo Pátio 3 vai chamar para ingresso no principal, tá? 3600. 606, livre LS, informe estabilizado. Tente gol no 606, reportará estabilizado. Táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 9. Portão número 9, via pátio principal, 3600.